Caixa d'água, água, trazendo pra você a libertação. Seja limpo, seja limpo, limpo. Lavado, lavado, lavado. Remido, remido, remido. Pelo sangue de Cristo, Cristo. Enxergar e ver o que há por dentro. Os traumas que vêm da infância e os choques que eu aguento. Pro exterior tanto faz a marca do seu shampoo, mas pra lavar sua mente só com o sangue de Jesus. Pro remédio fazer efeito, você tem que abrir caminho. A entrada é pelo seu peito e nunca mais estará sozinho. Vai limpando sua alma, liberando o perdão, apagando todo trauma e libertando o coração. Pelo sangue de Jesus eu sei que posso ficar bem mais alvo do que a neve. O sangue vai me deixar e eu limpo serei. E eu limpo serei. Tava suado, sujo, encardido. Tava largado, estilo mendigo. Eu tava ruimzão, era um morto-vivo. Mas ele pegou em minha mão e se portou comigo. Lembro de sua voz dizendo, seja limpo. Alcancei perdão e ganhei um amigo. Que me puliu, deu um trato e me fez brilhar. Educou, transformou e me deu um lar. Fez um negão mais alto do que a neve ficar. E foi assim que eu limpo fiquei, hey. Só sei que foi graças ao rei. Fiquei cheiroso e bem limpinho. Olha pra mim, ó que preto, alinhadinho. Do tipo que toda sogra quer pra genro. E assim eu sigo, puro e sem veneno. Ovelha boa, não se engana, fica limpo e não volta pra lama. Pelo sangue de Jesus eu sei que posso ficar bem mais alvo do que a neve. O sangue vai me deixar. Se levantar, o gigante começa a rir. Todos prontos pra me acusar, mas com certeza eles vão cair. Pelo sangue eu fui coberto, sua misericórdia é imensa. Hoje eu tenho um futuro certo, foi rasgada minha sentença. Assim como Daniel, acusado injustamente, mantenho minha fé em Cristo, pois eu sei que sou inocente. Se o pecado é servir a Deus, então meu brother, eu sou o culpado. Desde quando eu me entreguei e pelo sangue fui lavado. Ovelha boa, não se engana, fica limpo e não volta pra lama. Ovelha boa, não se engana, fica limpo e não